Guaçu de Toledo. Rádio Guaçu de Toledo, uma empresa Campagnolo de comunicação. Rádio Guaçu de Toledo, AM 810, Rua Raimundo Leonardi, 1301, Toledo, Paraná. Fones 45-3378-3161 e 45-3378-4930. Acesse nosso site radioguaçu.com.br. Rádio Guaçu. Central Tintas, a Casa da Cor, oferece. Programa Hora Luterana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Luterana Cristo Redentor de Toledo, Rua Haroldo Hamilton com Almirante Barroso. Nós queremos saudar nossos amados ouvintes do programa Hora Luterana. Este programa é da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Cristo Redentor de Toledo. A congregação fica localizada na Rua Haroldo Hamilton, número 186, em frente ao fórum. Estimados ouvintes, nós queremos meditar na Palavra de Deus nesta manhã de domingo, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, no versículo 24 ao versículo 26, onde lemos: Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá, descendo nas nuvens com grande poder e glória. Nós queremos ouvir um canto coral e em seguida nós traremos esta reflexão à luz da Palavra de Deus. Nós queremos refletir sobre o texto há pouco lido do Evangelho de Marcos, capítulo 13, dos versículos 24 a 37, onde fala sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já que nós estamos aí no período, chegando próximo ao período de Advento, e os textos nos traz esse tema. É sobre esse assunto, sobre a escatologia, sobre os finais dos tempos. O texto tem como tema malas prontas para partirmos com Jesus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje é a última semana do ano da Igreja. Isso significa que Deus ainda não cessou o seu tempo da graça. Jesus ainda não voltou. Ao longo de mais um ano, Deus permitiu que o plano da salvação fosse recontado. Pessoas não cristãs tiveram oportunidade de ouvir a história da salvação desde o advento, passando pelo nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão de Cristo, bem como da ação do Espírito Santo, fundando e mantendo a Igreja e Cristo desde o dia de Pentecostes até hoje. Último domingo após Pentecostes, pessoas já cristãs também foram reconfortadas e fortalecidas com esta mesma história. E agora, neste período de advento que se aproxima, nossos olhos se voltarão para o tema da segunda vinda de Jesus. Ele voltará para nos buscar. Aguardamos ansiosamente por este dia. Ao mesmo tempo em que chegamos ao final do ano eclesiástico, também estamos nos aproximando do fim do calendário civil de 2021. O tempo passou muito rapidamente. O fim do ano está próximo e as pessoas em geral já estão planejando as suas férias. Estão decidindo o lugar onde passarão o seu merecido período de descanso. Alguns viajarão para o exterior, outros preferirão viajar pelo Brasil mesmo. E tem aqueles que preferem curtir as férias na companhia de seus familiares, que moram em regiões mais afastadas. Conta-se uma história que certo avô telefonou para o seu netinho de 8 anos, avisando o que o buscaria para passar uma temporada em sua companhia. Tempos depois, quando aquele avô chegou para buscar o netinho, ficou surpreso com o fato das malas já estarem arrumadas e elogiou a rapidez daquela criança. Ao que o neto respondeu: "Vô, como você não disse quando exatamente viria me buscar, estou com as malas prontas já faz 2 meses. O foco que queremos dar neste caso não é o que o menino colocou em suas malas, mas sim o seu estado de prontidão. Este mesmo estado de prontidão é o ponto a ser destacado no Evangelho de hoje, que trata do dia da vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é fato. Ela ocorrerá. A questão correta a ser levantada, portanto, não é se a segunda vinda do Senhor acontecerá ou não, mas sim quando ela ocorrerá. O texto de hoje aumenta ainda mais o mistério. Ninguém sabe, conforme o versículo 32, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus, segundo o seu estado de humilhação, abriu mão deste conhecimento. E se a data da segunda vinda de Jesus é um mistério, duas atitudes podem vir à tona na vida cristã. A primeira delas é a acomodação. Esta atitude se manifesta na frase: "Como não sabemos quando será a volta de Jesus, não vamos nos preocupar com isso agora." Os contemporâneos de Pedro zombavam diante da aparente demora da segunda vinda de Jesus acontecer. Alguns diziam que o Senhor demoraria a fazer o que prometera, conforme 2 Pedro 3, 3 a 9. E Pedro lhes escreveu dizendo que o dia do Senhor ainda não havia chegado, porque Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro lembra que o dia do Senhor virá como ladrão, conforme o versículo 10, isto é, de surpresa. Existe, porém, uma segunda atitude a ser considerada. Esta é a correta. Vamos chamá-la de atitude de prontidão. Esta atitude se resume no seguinte pensamento: se não sabemos quando Jesus virá pela segunda vez, precisamos pensar nesta vinda e ficar atentos o tempo todo. Mas como permanecer neste estado de prontidão o tempo todo, se tantas outras coisas podem sobrecarregar o nosso coração? É muito fácil perdermos o foco. O próprio Salvador Jesus adverte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, conforme Lucas 21:34. Por vezes, nosso estado de prontidão é desligado, sem que percebemos. Este nosso vacilo, todavia, não é capaz de impedir que chegue o dia do Senhor. Desta forma, seremos flagrados dormindo, quando deveríamos estar bem acordados, com as malas sempre prontas, esperando Jesus vir nos buscar e nos levar com Ele. Estimados ouvintes, estimados em Cristo, estamos realmente de malas prontas para o grande encontro com Jesus nos céus ou para a sua segunda vinda neste mundo, para buscar todos aqueles que creem e que ficaram fiéis, firmes na fé até o fim? Como está o nosso coração? Como está a nossa fé? Como está a nossa vida para com Deus e para com o próximo? A verdade é uma só: somente pela graça de Deus podemos nos manter vigilantes o tempo todo, sempre com as malas prontas para partirmos com Jesus. O nosso Deus nos conhece bem. Ele sabe que por nós mesmos jamais nos manteremos sóbrios. A nossa tendência natural é nos desligarmos das coisas de Deus, é descansarmos em nossa acomodação. E esta tendência natural nos afasta de Deus e da salvação eterna. Deus, porém, é um Deus de amor. Ele sabe que precisamos do Salvador Jesus já agora. E já agora temos entre nós o Salvador Jesus Cristo. Não estamos sem Cristo. Ele está entre nós, mas como? É verdade que Jesus não está presente como esteve quando física e pessoalmente habitou entre nós por 33 anos. Jesus, porém, em sua palavra e sacramento, e nos sacramentos do batismo e Santa Ceia, já se faz presente. A presença de Jesus entre nós já é uma realidade. Graças a esta certeza, podemos ter a convicção de quando Jesus voltar, estaremos com as malas prontas, aguardando a sua chegada, e partiremos com Ele para a verdadeira vida, num lugar paradisíaco que Ele nos preparou, não só para um período de férias, mas sim por toda a eternidade. Que Deus em Cristo Jesus nos prepare sempre, através da sua palavra, do seu amor, do seu perdão, para a vida eterna. Amém. Nós queremos ouvir mais um canto coral. Em seguida, nós traremos também a programação da Igreja Luterana Cristo Redentor. Thank you. Nós queremos trazer a programação da Igreja Luterana Congregação Cristo Redentor. Dia 24/11, quarta-feira, culto alternativo, às 19h30. E no dia 27/11, sábado, culto de advento, no Copagro, às 19h30. Então, primeira semana aí de advento. E dia 28/11, domingo, culto de advento também no centro. Primeiro culto de advento, primeiro domingo, às 8h30. São essas as programações da Igreja Luterana Cristo Redentor. Nós queremos ouvir mais um canto coral. E em seguida nós convidamos a todos para dirigirmos a Deus em oração. Nós convidamos a todos os amados ouvintes, a todos os irmãos, a termos um momento agora de oração, meditação, juntamente com Deus. Santo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tal como no passado, hoje também estamos expostos a muitas ameaças que colocam em risco a nossa fidelidade a Ti e a Tua palavra. Tu, porém, permaneces sempre fiel às Tuas promessas e em Tua fidelidade em encontrarmos conforto e paz. Agradecemos-te de todo o coração pelo privilégio que tivemos neste ano da Igreja que está terminando, de ouvir novamente o plano da salvação da humanidade, cumprido em Cristo Jesus. É extremamente confortador relembrar o que o Salvador Jesus fez por nós, morrendo na cruz e ressuscitando no terceiro dia, sem que nada fizéssemos de bom para merecer tamanha demonstração de amor. Aguardamos ansiosamente a segunda vinda de Jesus. Ele virá para nos resgatar das garras de nossos inimigos que colocam nossa fé em Ti em constante perigo. Abençoado Deus, sê Tu presente, Senhor, junto àqueles que estão vivendo situações de sofrimento e incertezas intensas, a fim de que encontrem em Ti consolo, paz e esperança. De um modo especial, olhes carinhosamente por aqueles que perderam seus entes queridos. Que a Tua bênção esteja também junto aos enfermos, pessoas desempregadas e famílias em crise, para que recebam de Ti conforto e sabedoria. Tudo está em Tuas mãos, confiamos em Ti e por isso tudo pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos convidar a todos também para orarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, oração modelo Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam também a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Nós queremos ouvir mais um canto coral. Thank you. Estimados irmãos em Cristo, a programação Hora Luterana vai ficando por aqui hoje, mas voltará no próximo domingo, nesse mesmo horário, às 7 horas da manhã. Tenham todos um abençoado domingo e uma boa semana na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Somos família de Deus, filhos do Pai Celestial. Jesus se fez nosso irmão, o amor entre nós vai reinar. Deus fez a todos nós, seus filhos nos tornou. Família humana, Pai Celeste. Se afastou, a desunião abrigue o mal em muitos lares se instalou. Mas Deus, o nosso Pai, amou-nos mesmo assim, dando em Jesus amor que cobre a ti e a mim. Deus restaurou, de Deus família somos, de hoje até o fim. Podemos exultar, vibrar, pular, cantar. O amor de Deus venceu, por isso vamos orar. Senhor Jesus, permite a todos entrar no eterno lar. Somos família de Deus, filhos do Pai Celestial. Jesus se fez nosso irmão, o amor entre nós vai reinar. Central Tintas, a Casa da Cor, ofereceu. Programa Hora Luterana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Luterana Cristo Redentor de Toledo, sempre aos domingos, às 7 horas da manhã. Guaçu de Toledo, AM 810, Rua Raimundo Leonardi, 1301, Toledo, Paraná. Fones 45-3378-3161 e 45-3378-4930. Acesse nosso site radioguaçu.com.br. Rádio Guaçu, AM 810.